antigamente os casos mais graves já não passavam pelo serviço de atendimento permanente. É preciso também nós dizermos e esclarecermos isso. Já não passavam no serviço. Aquilo que são os casos agudos, eles ainda passam no SAP. Isso houve algumas informações enormes. Eu tenho estado com a senhora Presidente, que entrou há pouco tempo, da senhora Presidente da Administração Regional da Doutora Roseta, o Reis Marques, tenho já participei indo a reuniões onde isto foi discutido com os profissionais de saúde, porque não esteve lá o seu diretor do Centro de Saúde, mas também esteve o representante dos enfermeiros, esteve o representante dos médicos e esteve o representante dos auxiliares também e dos administrativos. Em reuniões onde eu estive e onde eu posicionei sempre e onde se assumiu um compromisso que estas pessoas não ficariam abandonadas num esforço coletivo para encontrarmos soluções, para me darem prazo para eu encontrar soluções durante o mês de janeiro e fevereiro. E eu não estou habituado a deixar as coisas nas mãos alheias. Estou habituado a lutar por aquilo que são os nossos direitos. Como eu disse, esta é uma solução que, na minha opinião, não me satisfaz, também deixo-me dizer, que me preocupa, como disse já desde o início, mas neste momento não havia outras condições, foi a que causava menores prejuízos na área da saúde ao líder do hospital com a saída destes 4 médicos e ficando 8 mil pessoas sem médicos de família. E por isso, com este pico de gripe, com estas situações todas, as coisas dificultaram. E os próprios nossos médicos, deixo-me dizer, e também é preciso dizer, e eu até os percebo, eles próprios se negaram a fazer serviços de atendimento permanente no modelo antigo.